quão bom é viver em união, irmãos juntos em coração. Como óleo que desce a fluir, sobre nós tua unção a existir. É como o orvalho que vem do Hermon sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida que nunca terá fim. Na harmonia encontramos paz, como a barba de Arão que traz o precioso óleo a nos ungir. Em tua presença vamos nos unir. É como o orvalho que vem do Hermon sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida que nunca terá fim. Vem, Senhor, nos encher de amor, que a união seja nosso clamor. Na tua graça, juntos a cantar e a vida eterna celebrar. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida que nunca terá fim.